conquiste. O samba pro espaço, não examina a vida de outras pessoas. O que está certo ou errado, decida-se por você, o seu próprio responsável. Especifique que as coisas andam de mal a pior, que se estabelece no futuro de quem se julga o maior. Mais. Seja idealista, seja idealista. Caso contrário, você não terá nada na sua vida. DJ Zan.